como un bravo él lutó. En todo él fue héroe, pues seus muitos sofrimentos. Da minha lembrança não sai. Se você quiser saber o personagem de quem falo, tenha certeza que estou falando de papai. Quem é que em todas as manhãs cedinho saía para enfrentar o labor do dia, sempre com muito sofrer? Quem é que quando enfermo me achava, ele aflito orava, ó Deus ajuda meu filho viver. Como um bravo ele lutou, em tudo ele foi herói, pois seus muitos sofrimentos da minha lembrança não sai. Se você quiser saber o personagem de quem falo, tenha certeza que estou falando de papai. Agora já velhinho e cansado, sentindo o peso da idade que dia a dia em seus ombros cai, eu presto a minha homenagem a este homem de coragem. Que Deus te guarde e te abençoe, papai.